sacudir. O som entra dentro da gente, vai pro coração. Comendo a vence, nem vira paixão. E vejo paquetes frecos e desse som. E nessa pegada envolvente da Panamazon. Escute a guitarra que vem arrasando o povão. E ela arrepia os cabelos com céu de grão. Fazer dig-dig-dom, e tome paletada. Escute o som dessa guitarra. Fazer dig-dig-dom, e tome paletada. Dig-dig-dig-dom-dom-dom-dom. Dig-dig-dig-dom-dom-dom-dom. E vejo paqueras fregos de desse som. E nas pegar envolvente da Paramação. Som dessa guitarra fazer dig-dig-dig.